número 30. E vamos então à nossa lista de lançamentos da semana, né? Que referente à semana que começa aí nesse 22 de março de 2009. Mas antes disso, Fred, vale comentar que nesse Download News nós temos um participante que trabalha por trás do Download, cara. Bannerzeiro profissional. Pois é, um representante da nossa equipe de banner mais uma vez aparecendo. Já apareceu o Toru, que também faz banner. E agora estamos aqui com o Leandro. Olá, tudo bem? Primeiro podcast gravando. Ô, Leandro, quantos banners você já fez pro site, cara? Caramba, sei lá, acho que 125. Você chutou esse número? Caraca, cara, eu não tinha noção que era tanto banner assim, sério mesmo. É, cara, muita notícia já que o Download tá fazendo. 122. E não só o Leandro fazendo banner, um monte de gente também. E com certeza, cara, desde que o Download Press recomeçou, a gente já lançou mais de 200 notícias aí. Então é sempre bom enfatizar, acompanhem, né, as notícias do Download. Muitas das notícias que nós lemos aqui, de repente, saíram no Download, ou nós tiramos o Download. Veja só, né, o Download é a nossa fonte de informação. Tá? E os banners também ficaram muito legais, cara. Aquele banner lá do cara cheirando o fio do controle, sabe? Não, aquilo ali é a criação do Leandro. Dos achievements do Fred também. Coisa do Leandro. Uhum. Não, o negócio é que, caramba, eu fiquei elaborando aquele banner do Resident Evil que o Pablo pediu. Caraca, fiquei pensando naquilo. Fiz, tipo, demorou pra caramba pra ser feito. Eu boto lá do Resident Evil, esperando alguém comentar e tal. Aí eu faço depois um nada a ver de um carinha cheirando um fio, caramba, esperando nada por ele. Aí o pessoal mais comenta e ninguém vê do milkshake na mão da mulher. Porque aquele banner, ele tem uma história interna. É, pois é. Pablo falou, eu quero um banner de Resident Evil com flores e com milkshake. Perguntaram, mas sabor do milkshake, Pablo. Ah, velho, isso que dá trabalhar com gente sem criatividade, tá? Nossa, cara, eita, por favor. Então, vamos lá, né? Começando com os lançamentos da semana, que, aliás, uma boa semana, cara, lotado de RPG pra lançar, pra multiplataformas, primeiramente, né? Pra Xbox 360, PlayStation 3 e computador, nós temos Wanted Weapons of Fate, jogo baseado no filme de mesmo nome, que veio como Procurado aqui no Brasil, vocês conhecem? Sim, aquele com a Angelina Jolie, não é? Sim, esse mesmo. Fala sobre assassinos que atiram com aquelas balas que fazem curva e tal, aquele filme viajadíssimo. É o ápice, cara, da viagem. Eu já botei um trailer dele numa sessão quinta aí, e, cara, eu tô esperando muito esse jogo também. Ainda temos ambos para 360, PS3 e PC, Wheelman. Nós já lançamos no site da MTV, né, um vídeo review sobre ele, né, Pablo, Diego lá falando. Vejam. Apesar de bem mentiroso, bem legal também. É um sandbox, né? A Lavin Diesel mesmo, cara. É, o foco principal do jogo, assim, é que ele se propõe a, tipo, ter o carro como uma arma, né? Você dá takedown nos caras, tipo, burnout, sabe? O carro, ele faz várias manobras, assim, sinistras, assim, tipo, vira o carro em 180 graus, dá tiro nos seus inimigos. Não é que nem Velozes e Furiosos, não, né? É pior. É pior, é bem mentiroso. Cara, a Segunda Guerra Mundial do universo de Wheelman deve ter sido travada por Cadillac, sabe? Tipo, tantos carros são do mal lá naquele jogo. As coisas que você faz com ele é, tipo, inacreditável. Ainda pra Xbox 360, PC e PS3, temos Storm Rise, um jogo de estratégia em tempo real pós-apocalíptico, ou seja, cinza. Você pode controlar unidades terrestres, aéreas, entre outras, né? É dos mesmos produtores de Total War. Temos Legend of WrestleMania. WrestleMania, velho, como assim? Luta livre, telecast de novo, sei lá. Exatamente, luta livre. Mas você já jogou algum desses? Não, mas eu quando era pequeno, eu jogava no Nintendo 64, no WCW, versus NWA. Ah, que se quebrava cadeiras nas costas dos outros, né? É, cara, eu gostava desse, eu achava divertido. Hoje em dia também é viciante, igual os antigos. Ah, pode ser também que a nossa fase de WrestleMania já tenha passado, entendeu? Apesar de eu nunca ter tido uma fase, né? Eu nunca tive uma fase onde eu idolatrava homens musculosos se batendo, então... Eu jogava aquele Pit Fighter, eu acho que era esse o nome no Super Nintendo. Caraca! Na época ficou aí. Temos pra Nintendo Wii e Nintendo DS o Final Fantasy Crystal Chronicles Echoes of Time, que já foi anunciado antes. Vejo vocês, está aí essa semana de novo. É aquela história, né, mano? Tô hype. Já, né, velho? Tipo, a gente tenta acreditar nessa teoria, né, cara? De verdade. E não, olha só isso, cara, que salada. Pra PS3, Xbox 360, PC, PS2, Wii e Nintendo DS, temos Monster vs. Aliens. É do filme, velho. É. Sim, do filme da DreamWorks, né? Aquele filme em 3D que vai sair aí. Reparem que, tipo, não tem pra PSP, né? Coitado. Ah, cara, mas sei lá, eu me amarro em animações em 3D, sabe? Até bobinho, né? Por exemplo, Monster S.A., adorei, velho. Nossa, Monster S.A. é sensacional. não tô sabendo desse filme não, nem vi trailer, nada. Eu achava que fosse uma parada mais sinistra, violenta, terror, monstro. Parece, né, mas não é de comédia. Geralmente esses multiplataformas, assim, que sai pra tudo, é caça-níquel, total. Ah não, com certeza, né? É, faz porque tem que fazer, sabe? As crianças veem... Já compra um bichinho no McDonald's, então qual o problema de comprar o jogo também? Temos também Broken Sword, Shadows of the Templars, Director's Cut, pra DS e Nintendo Wii. Ah, esse é aquele point and click que é o mesmo que saiu há muito tempo atrás, famosão da Sierra. Não, ele é um adventure mesmo, mas ele é da Ubisoft. Então, né, finados os multiplataformas, vamos então pros exclusivos. Oh, essa semana tá muito boa, cara, tem muito título, assim. Pelo menos tem quantidade, tá satisfatório. Pra PC, nós temos The Last Remnant, um RPG que foi lançado em 2008 pro Xbox 360. E ele tá sendo muito bem avaliado, a versão pra PC. Dizem que eles corrigiram muitos problemas da versão de 360. Ele recebeu 8 na GameSpot, eu acho. E é praticamente uma exceção, né? Aquela regra de que um RPG japonês vai ser uma porcaria se sair pra PCs. Porque falam que ele tá realmente muito bom. Tô vendo as imagens, pô, parece ser legal mesmo. Eu acho que ele se propõe a ser uma coisa um pouco diferente, sabe? Dos RPG que a gente conhece, assim, de turnos, sabe? É, pra você controlava, assim, hordas de pessoas, assim, era uma mistura de um RTS com RPG. Ainda pra PC, Battle Forge é um jogo de estratégia em tempo real com card games. Eu já vi alguns vídeos, né, parece ser legal, cara, mas eu não tenho certeza, porque um jogo que se propõe a ser online, que se propõe a co-op... De até 12 jogadores, propósito. Que acaba, sabe, querendo somar isso a comprar carta, né, que são, na verdade, suas unidades online, sabe, trocar e tal. Parece caça-níquel, não sei. Ah, cara, com certeza toda empresa faz o jogo visando lucro, né? A gente tem que... não tô criticando a estratégia mais só, não me atrai, sabe? É aquela coisa, às vezes quem paga mais é melhor, entendeu? Tipo, o universo dele parece legal, porque apesar de ser estratégia em tempo real, ele não é um jogo de guerra cinza, como a gente vê bastante jogo de estratégia em tempo real. Ele é baseado em um universo de fantasia, na verdade. É uma guerra, cara, meio World of Warcraft, sabe? Os monstros são grandes, brilham bastante. Aqueles cenários bem floresta. Não, o jogo parece muito bonito, parece até bem divertido de jogar. Ainda pra PC nós temos Dark Sector. É um FPS sci-fi. Foi anunciado pela primeira vez em abril de 2004. Mas esse jogo já teve versão pra PS3 e 360, se não me engano. Ele tá saindo a versão dele pra PC agora. Ah, tá. Ele saiu quando pra PS3 e 360? 25 de março de 2008. E caíram bastante em cima dele, velho. Ele levou uma nota assim. Ele levou uma nota mediana, assim. Ele levou um 7,5 da GameSpot. Ele foi o primeiro jogo, eu acho, assim, ever, a ser anunciado pra essa geração, que tava completamente sendo desenvolvido pra essa geração. Em 2004, ele era alguma coisa, né? Só que ele demorou muito pra lançar, e em 2008 ele teve esses problemas, né, que nem o Diego falou aí. Mas dizem que eles reinventaram muita coisa do jogo. Tem praticamente nada a ver com os primeiros trailers que foram anunciados e que tá interessante. Mas esse jogo vai ser FPS? Vai, FPS. Pô, primeira pessoa? Sim, a sigla FPS é... Mas é um shooter? É um shooter? Pelas screenshots aqui não tem nenhuma imagem de primeira pessoa. Não, eu entendo essa dúvida. Mas aqui tá falando que é um FPS, cara. Ou foi headshot da GameSpot. Se não for, vai ser um headshot seu também, tá? Meu escambau, cara, eu tô terceirizando a informação. Dark Sector is a first person sci-fi shooter from Digital Extremes. Eu vou ver que gameplay, né? Caraca, velho. Não acredita, cara. Agora eu quero saber também. Você magoou o Rick, cara. Aqui, ó. Não parece ser primeiro, parece tipo Deus of War. Terceira pessoa. Cara, não é possível. Então... Cara, é porque acho que o conceito de primeira pessoa deixou de ser, sabe, não... Você viu trailer, cutscene ou tipo gameplay mesmo? Gameplay, cara. Não é possível. Na verdade, acho que é tipo aquela visão do Resident 4, né? Que é o cara um pouquinho mais deslocado à esquerda e o campo mais aberto. É isso, pra mim não é FPS. Pra GameSpot é. Se você quiser mandar um e-mail pra ele... Manda. Eu sou de alguém que tá acompanhando ele atrás, cara. É do cameraman, né, cara? Manda um e-mail pra eles aí, cara. Me desculpe, mas eu discordo completamente da visão primária de primeira pessoa que vocês têm até hoje. Isso não é primeira pessoa. Eu acho que ele não vai te responder, cara. A Sony não me respondeu até hoje, mas tenta. Pra PC nós temos também Hinterland Orc Lords. É um jogo de RPG de construção. Tipo, meio estratégia também. Cara, só jogo estratégico pra PC essa semana, saíram muitos. Isso é impressionante. É um gênero que cai legal no PC, né, cara? RTS... Quer dizer, o RTS que tá chegando agora pro Xbox 360 é o Halo Wars, né? Que saiu há pouco tempo. E tava muito, muitas pessoas estavam caindo em cima falando que, pô, como é que vai ficar o RTS no controle, né? Porque nada supera você jogar RTS no mouse. Como a gente viu até mesmo aí o Rick Fay, que participou do Halo Wars no vídeo, né? Ele falou que os controles ficaram muito bons. E acho que é um gênero que deve estar chegando agora, assim, pro Xbox 360 também, pra PS3 e tal. Mas é um gênero que fica muito bem no PC. Então, acho que é normal sair jogos desse tipo pra ele. Pra PlayStation 3, de exclusivo, nós temos Command & Conquer, Red Alert 3. Mas... é um spin-off da série Command & Conquer. Estratégia, tempo real, aquela coisa toda, Terceira Guerra Mundial ou não, malditos soviéticos, né? Enfim. Não temos nenhum exclusivo pra 360 essa semana. Pra Nintendo DS, nós temos Pokémon Platinum, a razão desse último cast. Fora a tarde imensa do André falar de Pokémon, que é uma das séries preferidas dele. Ainda é? Ah, cara, se eu tivesse a oportunidade de acompanhar, eu acompanharia. Aí, você tá sendo irônico, porque não é possível alguém gostar de Pokémon até hoje. Não, o André gosta. Você que vai editar, ele não tá participando, então a gente fala que ele gosta. Ah, tá. O André adora Pokémon, cara. O André faz cosplay de Pikachu. Nossa, cara. Ele vai pra verdade. É o boato da sua cueca de Sean Connery, né? Tá gripando, será? Agora a gente gera boatos também, cara, sobre isso, não tem problema. Sua revanche. Tipo, eita, cara. Cueca do Dos Fã, né? Aquele Pokémon elefante. Cara, eu espero que ninguém faça um desenho sobre isso. Cara, isso tá saindo do controle. Ok, vamos voltar aos lançamentos então, né? Porque nós estamos aqui pra isso, pra PSP, nós temos Tenchu Shadow Assassins, que é um port do Tenchu de Nintendo Wii, feito pela Ubisoft. Tipo, o port foi feito pela Ubisoft. É aquele Tenchu 4, né? Só há pouco tempo, não foi? Ah, deve ser, cara. Sei lá qual é o nome dele no Wii. Ah, alguém sabe se esse Tenchu novo é maluco? É, eu acho mais ou menos. Só que a movimentação era um pouco estranha, porque você se escondia atrás de uma moita e você sacudia o emote pra sair dela, assim, tipo, ele ficou pensando assim, pô, eu sou ninja, eu não posso fazer barulho, por que sacudir o emote? Uhum. É uma coisa meio estranha, né? Mas... ah, eu lembro do pessoal falando isso mesmo. Ele não me empolgou muito pra Nintendo Wii, não, sabe? Não foi um jogo que eu... não, nem de longe, foi um jogo que eu vi e pensei, cara, eu quero muito jogar ele. Por mais que eu goste dessa temática de Japão Feudal... O primeiro é muito maneirinho. O primeiro é, mas foi o que o Pablo disse, eu acho que só o primeiro que emplacou de verdade. Pra PS2, nós temos Ultimate Ninja 4, Naruto Shippuden. Mais um jogo de Naruto, né? Pois é, eles não se cansam, com certeza não, né? Tipo, se Dragon Ball não cansa, por que que Naruto vai cansar, né, cara? Não tem razão nenhuma pra isso. Aliás, acho que Naruto tem mais personagens do que Dragon Ball, né, pra aparecer. Ah, não tem, cara, é impossível isso. Será, cara? Não sei, velho. Porque tem uma vila inteira, tem várias vilas, tem muito personagem. Ah, mas o lance é que em Dragon Ball, nos jogos, aparecem até aqueles bichos que os Saiyajins, o Vegeta, jogou lá na Terra pra nascer, tipo, aqueles insetos que explodem. Saibamente. Caraca, é, esses aí. Como isso é possível, velho, sabe? Eles colocam qualquer coisa lá, deve ter até a Bulma deve voltar lá também. E pra Nintendo Wii, finalizando a nossa lista de lançamentos, temos Hinterland. Vamos começar com as nossas notícias, então. Rick, por favor, quer começar aí? É, de vez em quando a gente vê lá no Download News, né, algumas notícias de aqueles case models que fazem, sei lá, versões diferentes com a carcaça dos videogames e tal. Uhum. Tem uns muito legais, só que esse aqui, cara, ele levou a um novo patamar a parada. Vomit Sol. Algum tempo atrás ele tinha feito uma case do Nintendinho em formato de torradeira, sabe? Uhum. De torradeira mesmo, saca? Ele encaixa a fita no negócio. Ah, que doido. Puxa o trequinho e liga o jogo. Fica maneiro pra ejetar a fita, cara. Voa longe. É, mas ela dá um pulinho tudo, cara. É legal. Dessa vez, como teve um feedback assim, legal, se as pessoas gostaram, ele fez um pra Super Nintendo também, cara. E ficou, assim, muito, muito legal, sabe? Tem a mãozinha vermelha, sabe? Que sai de dentro da torradeira, que faz parecer que tá torrando mesmo, né? Aí no buraco da torradeira da esquerda ele encaixa a fita, da direita tem controle. Foi muito maneiro. Olha a imagem que eu passei pra vocês. E durante o jogo, o jogo fica sendo fumaça, sabe? Tipo, que... sabe o que é legal? Se ele tivesse feito uma torradeira versão 360, você podia colocar o cartucho no lado e o pão do outro, né? De verdade. Ô, aí, Fred, não precisa fazer uma torradeira 360, ele já se torna sozinho. Então, mas não tem um slot pro pão, entendeu? Podia ter. Cara, podia fazer muito bem uma segunda função pro Play 3, então, de um grill tranquilamente. Já fizeram. Ah, é verdade, já fizeram. Eles tiraram o conteúdo do negócio e botaram um grill dentro, tá ligado? Mas aqui, esse cara, ele também fez um anúncio anúncio muito engraçado do próprio produto, que eu passei o link aí do Will. No início do Nowload, a gente postou um vídeo de um cara usando a GeForce dele, eu acho que era a GeForce 8800, mas não tenho certeza agora, pra fritar um ovo, mas dizem que era a montagem. Ah, é fake. Pô, tem uma 8600 aqui. Que bom que é fake então, né, cara? Próxima notícia, então aí, Diego. Essa semana o Nowload lançou uma notícia aí sobre o problema do jogo Call of Duty, World at War, e sobre cães. Os alunos da Academia de Notre Dame em Tinsboro, em Massachusetts, fizeram uma petição através de uma aluna que é a presidente da escola particular lá, dos direitos dos animais, e essa petição está sendo assinada por pessoas que estão contra a matança de cães no jogo. Olha só, cara. Porque no jogo, além dos inimigos que você tem que matar lá, tem uns cachorros, né? E, cara, 100 pessoas já assinaram a petição. Olha só. Ah, cara. Fala sério. Essa garota, 12, 10? Tem 19 anos. Olha esse comentário dela. Matar cães como uma forma de entretenimento, matar e matar mais. Isso é um dos objetivos do jogo. Matar animais não deve ser uma forma de entretenimento. Cara, ó, GTA você mata humanos e até hoje eu não vi o Bono Vox reclamando por causa disso. Tira, por favor, velho, não. Se você mostrar determinados jogos pra essa garota, ela vai ter um infarto. Completo desconhecimento sobre o mundo dos videogames. Como se cães fosse a única coisa que você matasse nos videogames, né? Tipo, você não mata pessoas, você não mata Little Sisters, né? No Bioshock. For God's sake, né, cara? Replay aí, né, pô. Eu tô tentando citar só os socialmente aceitáveis. Mas cachorro não é tipo cachorro do Nintendo, sabe? Bonitinho, coisa fofa, que vem abanando o rabo pra cima de você, sabe? Pedindo carinho na barriga, você vai, toma, cachorro idiota. Não, cara, poxa, os cachorros vêm pra te atacar, cara. Essa coisa de politicamente correto, às vezes passa dos limites mesmo em protesto de videogame. Que nem os caras reclamando, falando que era racismo se matar negros no Resident Evil 5 na África, sabe? É, que engraçado, cara. Tá bom, o jogo não passa na África, se matar só ruiva, dos olhos verdes. Isso sim é preconceito, né? Meu? Jogo passando lá na África, no meio do Quênia, você mata um elfo, né? O shotinho é bom, cara. Isso é preconceito, né, cara? O seguinte, não, nós não colocaremos negros no nosso jogo. Sinceramente, isso que eu acho que é o verdadeiro preconceito. Você vê que na versão Resident Evil 4, que se passa na Espanha, como nós já discutimos antes, não no México, os caras falam espanhol, os caras são castelhanos, eles têm a etnia deles lá, e você, meu, bala neles. Por que então que você, cara, não vai tematizar a África assim também, sabe? Eu acho que tem uma excessividade de ter que parecer politicamente correto algumas coisas que, assim, é completamente imbecil, sabe? Não tem necessidade. Hoje em dia, medo de qualquer coisa, sabe, de ser racismo ou algo assim. Assim, na minha opinião, pelo menos, acho que mais preconceito ainda é ser, tipo, fazer um jogo na África e fingir que negro não existe, colocar sua cara branca lá. Que nem você via muito filme, tipo, antigamente, sei lá, década de 60, assim, que eles não podiam mostrar negro. Às vezes, os primeiros filmes da história, assim, tipo, eles pintavam um cara branco de negro pro cara gravar, sabe, não traziam negro lá. Olha outro trecho da matéria original lá. Brenna Lute conhece bem suas cachorrinhas Fluffy e Winnie the Pooh, e disse que elas não iriam durar nem 2 segundos em Call of Duty World at War. Caraca. Um videogame que a animação é empilhar corpos humanos e de cães. Aqui, eu não ia durar 2 segundos em Call of Duty, cara. Qual o problema dessa mulher, velho? Cara, eu achei engraçado que o cara da Kotaku escreveu assim: não, eles não iriam sobreviver nem 2 segundos. Elas certamente desejariam ser rasgadas pelos cães virtuais que estão no jogo, possivelmente porque elas são chamadas de Fluffy e Winnie the Pooh. É, né, cara? Tado de cachorro, cara. Ignorância pode ser uma bênção, né, cara? Acho que se elas soubessem o que significa o nome delas, elas se matavam. Então, tipo, a gente vai pôr o link aí também da Baixa Assinada, né? Se você se identificou com a menina, né, e tal. E com certeza a Activision não vai ler nada disso, cara. Eu ignoro você completamente. Ah, porra, lógico, né, cara? Vai dar trola pra isso, né? Significa ter que dar trola pra tudo que mais que aparecer aí. Nossa, o dia que a Sumer descobrir Metal Gear Solid 3, ela vai se lutar também, né, cara? Sei lá, você mata tudo. Próxima notícia aí, por favor. O jogo House of the Dead recentemente entrou no livro dos recordes por soltar a palavra fuck 189 vezes durante o jogo. Que isso? Cara, tipo, toda a frase do jogo devia ter um fuck you. Esse é o The House of the Dead Rail Shooter, pra Nintendo. É. Esse é um jogo de Wii, cara. Pois é. Não, pior ainda, isso é um Rail Shooter, cara. Então não tem muita conversa, não. Não, você não tem conversa, isso é um Rail Shooter. É neguinho morrendo e falando fuck. Você passando na frente de um rádio, fuck. Tipo, fuck. Isso é um recorde mundial, coisa do tipo, nos videogames. Recorde mundial. Já existia pra filmes, música e tal. Os filmes do Quentin Tarantino devem deve zerar isso daí pros filmes. E é a primeira vez pros jogos, sabe? Ele tá entrando pra parte de jogos. Pra filme, eu arrisco que o que mais tem fuck é aquele filme Scarface com o Al Pacino. Ah, sei lá, cara. Eu não tenho certeza, mas ele fala bastante também, né? Acho que os filmes do Quentin Tarantino que tem muito disso, cara. Tipo, Pulp Fiction, cara. Toda frase tem um palavrão. Não necessariamente fuck. Não tem um episódio de South Park que eles ficam falando um palavrão? Acho que é fuck, que no canto da tela eles têm um contador. É, acho que sim, cara. Você sabe se isso vai estar no próximo livro do Guinness já, ou coisa do tipo? Cara, certamente vai estar na versão de games. Eu comprei a versão de games aí, que saiu de 2008, e com certeza esse recorde aí deve vir, assim, sabe? Existe Guinness separado pra filmes? Uma edição especial de filmes aí? Só recorde de filmes? Tem o de games. O de games foi até usado como base de cast de curiosidades. O problema pra mim do Guinness é que eles estão colocando os recordes muito whatever. Espero que eles não façam isso no próximo de videogame, né? Apesar de que o primeiro foi legal, porque tem essa necessidade sempre de aumentar a quantidade de recordes, né, e formar mais coisas, mas acaba perdendo o controle também, né, cara? Quando eu ligo mais pras curiosidades, sabe? O primeiro jogo teve isso, o primeiro jogo teve aquilo. Acho que eles fazem a versão de videogame separado, porque as pessoas normais vão achar insuportável ver sobre isso, sabe? Deve ser separado, porque o Guinness vai se tornar gigantesco, né, se botar o jogo que falou mais funk 189 vezes. Caramba, aí o jogo que falou mais outro palavrão. Tem tanto recorde whatever já, cara. Tem um recorde da mulher que alimenta pato o maior número de vezes possível, com camarão usando só a boca dela. Caraca. Ela põe um camarão na boca, vai até lá no pato, o pato enfia na cara, na boca da mulher, tira o camarão e vai embora. Aí você pensa, ah, ela deve fazer isso rápido, coisa tipo, não, ela só põe o camarão na boca, abaixa lá, o pato vai lá e pega, sabe? Ninguém deve ter se prestado a tentar fazer isso contra ela, não. Faz uma vez, já bateu o recorde. Ela tava bêbada uma noite aí, fez isso, o Guinness gravou, pronto, recorde mundial, cara. Ah, cara, que coisa idiota, velho. Tipo assim, ah, vou bater o recorde, então, de atravessar a rua usando uma cueca preta e um short azul e uma meia branca e um sapato verde, sei lá. Sim, não, cara. Basta só isso. Tem que chamar alguém, representante do Guinness, pagar passagem pra ele, vir até você pra ver você atravessar a rua. A minha primeira notícia, né, do cast de hoje, é a notícia que, assim, nesses momentos, eu agradeço, sabe, de estar vivo e gravando podcast sobre notícias, cara, porque isso é bom demais pra ser deixado de lado. Foi postado no download já, então se vocês quiserem conferir a notícia na íntegra, tá lá. Aconteceu na Inglaterra, recentemente, que um político, Glenys Willmott, assim, eu não sei qual que é a profundidade que o cara tem no conhecimento dos videogames, parece que não é muita. Ele sugeriu que, para que os pais pudessem ter maior controle sobre os filhos jogando videogame, sobre o tempo que eles passam jogando e tal, que existisse um botão vermelho, grande, para que os pais pudessem apertar caso os filhos estejam jogando demais. Isso já acontece em problemas, tipo, o pai trava o Halo ou o Xbox de uma criança. Agora, você imagina o cara tá ali na última fase, o pai vai correndo e mete o dedo no botão vermelho. Já falei pra você desligar isso. Vai pra cama! Pra cama! Tipo, já tem, né, cara? Esses exatamente. Power, esse é o ponto. Primeiro de tudo, cara, existe um botão que chama Power já no videogame. Ele serve pra isso. Você desliga o videogame. Dependendo do nível do pai ou da mãe, não sabe nem o que significa Power, cara. É verdade, cara. Eu acho que eles estão querendo algum botão, assim, tipo, do tamanho do videogame, sabe? Que eles podem desligar lançando o sapato, sabe? Ainda destrua o videogame, botão de autodestruição. E por que o botão tem que ser vermelho? Ah, velho, pô, porque botão vermelho, né, cara? Como assim? Seria que cor? Azul? Eu tenho, né? Eu achei legal o cara da Combo.com falando, né, sobre essa notícia. É, vou traduzir um pouco aqui. Tem um trecho que eles falam o seguinte. Nossa, cara, essa ideia é genial. Ah, não, espera um pouco, exceto por uma coisa. A maioria dos consoles já tem isso. Ele é chamado de Power Button. Tudo bem, normalmente ele não é vermelho, exceto em alguns casos no Xbox 360, mas se esse for o seu caso, você não vai estar jogando nada mesmo. Mas nada que um pouco de tinta possa resolver, né, cara? Um leitor do Combo.com foi e comentou o seguinte. As evidências são gritantes. Crianças que jogam videogames tendem a deixar seus pais mais burros. Tem o nível do que o cara tava querendo dizer, mas vai ver que ele tava querendo estabelecer um padrão, né, de videogame, de fácil identificação. Nossa, botão vermelho ali. Cara, mas você não tem que ler no manual pra você achar o botão de power, ele tá lá, sabe? Ele é de fácil identificação, porque você tem que usar ele constantemente. É o que eu falei, cara, dependendo do pai, tem gente que não sabe o que é um power. Não, mas a gente tá falando de um político britânico, lá eles falam inglês, lá eles estão familiarizados que power liga e desliga, né, tipo... Ou ele acha que vai apertar lá e vai ganhar superpoder, vai brilhar assim, sair correndo, né? Pois é, tipo, o padrão dos videogames que existe é power, desliga e ponto final, sabe? Não, não precisa ser vermelho, cara. pessoa esperando que ninguém conte pra eles que isso já existe, né, cara? Senão eles vão começar a desligar. Imagina se minha mãe entra aqui e desliga o videogame. Não, e qual que é a concepção desse cara? Tipo, beleza, ele sugeriu um botão vermelho que eles ligam o videogame. Como que ele imagina os videogames sem esse botão, sabe? Os que existem hoje. Que eles, não, eles se ligam sozinhos ou coisa do tipo? Não, cara, o melhor não é isso. O melhor é o seguinte, tá? Aí vai e aprovam essas leis, né, cara? Todos os videogames agora com gigantes botões vermelhos. Aí as crianças, né, que são mais inteligentes que os pais, pintam o botão de azul e os pais ficam burros. Eles vão olhar aqui, meu Deus, o que aconteceu com o botão vermelho? O dia que eu descobri o botão vermelho, você tá ferrado, tá? Deixa eu só achar ele pra você ver. Eu faço computação, né? Aí a gente tem uma piadinha lá com os usuários, assim, né? O pessoal sempre sacaneia o usuário, né? Até porque eu sou programador. Aí ele fica falando lá, tipo, você quer fazer o usuário morrer de fome? Pinta a grama de azul. Pinta grama de azul? Pois é, né, cara? Grama é verde, o usuário não vai perceber. Hã? Quem come grama é o quê? Burro. Agora ele ri e depois ele edita. aí eu corto essa parte toda, né? Boa piada, Diego. Não é piada, cara, são fatos. Temos essa notícia do botão vermelho no download, né? Ela foi tirada de lá. Rick, próxima notícia aí, por favor. Domingo passado, dia 22, saiu o trailer, cara, do Scratch The Ultimate DJ, que é um jogo da Seven Studios, que é um jogo em que você é um DJ, é no estilo Guitar Hero, sabe? As notinhas vão caindo, você vai rodando um discozinho lá e etc. Ah, que legal. É um DJ Hero, então, né? É, exatamente. Dá uma olhada aí no trailer que tá maneiro. Eu gosto do tipo de música que vai tocar, é um ritmo mais marcado, sabe? Tipo, tem música do Black Eyed Peas, do Beast Boys, do Kanye West. Não conheço os dois últimos, mas... Isso é pra que videogames? Acredito que devo ser multiplataforma, sabe? Gostei do visual. Ele é meio cel shade, né? Nossa, achei o visual muito legal também. Eu fico pensando se vai ter, tipo, algum acessório especial, porque a guitarra, o guitarreiro, por exemplo, tem a guitarra. Vai. Provavelmente vai, porque se tu reparar ali no cantinho, tem umas setinhas indicando pra você girar o discozinho, né? Sinceramente, eu gostei da ideia. Sei lá, deve ser interessante. Eu não acho que eu ocuparia o lugar de Guitar Hero no meu coração, não, sabe? Porque guitarra e bateria são bem legais. É. Mas ainda assim, parece uma ideia legal, cara. Marcado pra ser pra PS3 e... Esse cara da foto parece muito o Afro Samurai. É, vocês podem conferir o site do jogo, que acabou de ser lançado e contém mais informações a respeito do tipo. Diego! Então, a DSWare já está online. Pra quem não conhece, a DSWare vai ser uma loja online que vai vender jogos pro DSI. Jogos e aplicativos, na verdade. E pra quem quer comprar algum jogo nela, já tem alguns títulos de microgames, que são jogos, assim, estão num preço acessível, assim, são bem baratinhos e são curtinhos, sabe? Faz a luz do jogo direto pro seu DSI. E, tipo assim, alguns jogos, cara, já foram lançados, como Korogashi Puzzle Katamari Damacy. Tem o Phantasy Star Zero Mini. Deve ser algum portezinho, assim, sabe? Um microgame, assim, do Phantasy Star. Não lembrando que esses títulos aí são só pra inaugurar a loja, né? Que mais tarde vão ter títulos inteiros. E, assim, a loja também inclui aplicativos, né? Que você já pode baixar pro seu DSI. Entre eles, um bloco de notas e uma calculadora, olha só. Pra que você precisa de um bloco de notas no seu DS? É, cara, eu acho que isso aí é parte do plano da Nintendo, né? Porque eles querem incentivar o pessoal a fazer mais aplicativos pro DS, sabe? Pro DSI, no caso. E vender lá. Assim, eles estão chamando terceiros, assim, pra fazer. Eles vão ter os aplicativos deles, mas o foco deles é fazer com que as pessoas desenvolvam pro DSI. Eu acho que eles querem transformar o DSI numa ferramenta que é tipo um smartphone, sabe? Que não liga. Não, tipo, tudo bem. Você inventar uma coisa legal, uma tela sensível ao toque e tal, que deve acontecer no iPhone, né? Mas, cara, um bloco de notas. Eu acho que a ideia é, tipo assim, já que o DSI é um portátil, que você vai carregar ele pra onde você quiser, é como se você tivesse com um smartphone, sabe? Vai tomar nota de alguma coisa, você vai lá e escreve no seu DSI, aproveitando a tela touch, né, que você pode escrever coisas e tal. E agora também, com o DSI também tem câmera, né? Então, com certeza deve vir muitos aplicativos pra câmera dele também. Ah, sim. Eu acho interessante essa iniciativa da Nintendo de estimular o pessoal a fazer aplicativos, abrir, assim, sabe? Pra pessoas venderem coisas da DSiWare. Isso aí é tudo pago ou tem alguma coisa grátis? Pois é, cara, eu não tenho DSI, então eu não consegui acessar a DSWare. Mas esses aplicativos de início devem ser liberados, assim, sabe? Se for vendido, vai ser algo bem barato, imagino eu. Caraca, maldita Nintendo, velho, vai vender um bloco de notas, cara. Nossa. Cara, isso é só o início, cara. Vai ver que no futuro aí a gente não sabe, né? Não sei o que vão programar pra isso. Mas vai ver que surgem umas coisas muito legais. Ah, sim, mas pô, se eles cobrarem por um bloco de notas, vai ser muito sacanagem. Vai cara. Ser, cara, também acho. Acho que no banner eu vou botar um bloco de notas e uma calculadora só. Bota um DS e um carrinho de compra. Foi um milkshake. Sim, vai fazer total sentido, né? Carrinho de compras com DSI dentro e o milkshake também. Cara, o Turo, ele adora botar easter egg no banner dele, né? Ou aquele banner da comunidade que ele fez lá, Xbox Live está aberta à comunidade. Ele foi lá e botou uma foto do Xbox Live da favela. Leandro, próxima notícia aí, por favor. Então, cara, semana passada teve uma promoção rolando em Londres. Não sei por que Londres também, né? Pra promover o Resident Evil 5. Eu sei onde você vai chegar, cara. Nossa, cara, desde que eu soube dessa promoção, eu sabia que ia dar merda, cara. Sabia. Então, eles espalharam 3 cabeças, 3 troncos e 12 membros pela cidade. E, tipo, pelo que disseram, era ultra realista, sabe? Mas apenas 2 cabeças, 1 tronco e 6 membros foram encontrados. Nossa, cara. Imagina uma velhinha passando assim na rua e ver uma cabeça na calçada, sei lá, decepada. Tipo assim, essa propaganda foi meio que assim, né? Espalhe membros, né, humanos pela cidade. Se você encontrar e não sabe o que é videogame, sei lá o que você vai fazer com o membro, cara, mano. Quem conhece a franquia sabe. Quem joga Resident Evil talvez saiba. É, tá certo. Se você não tiver sabendo da promoção que tá rolando, tipo, você olha um braço, mesmo sabendo que é de mentira, você vai, pô, que porra é essa? Eles fizeram uma coisa muito, muito realista, sabe? Cê dizem que eles usaram fígado de algum animal pra simular o fígado humano. Então, tipo, cara, eles usaram carne mesmo, fizeram maquiagem, então era pra parada parecer ter membros humanos mesmo. Pensa assim, ah, deve ser uma boa ideia, tipo, uns, sei lá, 2% da população que sabe da parada, né, cara? Uhum. Brincar, né? O resto... Sabe cara, que assim, engraçado, o cara que tá coletando, assim, essas partes assim, aí ele vai entregar pro pessoal da Capcom, assim, aí ele trouxe de verdade, assim, tipo, a Capcom, não, esse aqui não é nosso, não. Segundo o Necrotério, o cara chega com uma cabeça humana lá, ô, desculpa, cara, isso aí não é nosso, não. É droga, pensei que ia conseguir trapacear, né, cara? É tipo, já tem 3 cabeças já na conta e um cara aparece com uma quarta cabeça lá. Só pra constar, o vencedor foi Steve Long, de 26 anos. Cara, os publicitários da Capcom estão com medo desgraçado de tomar um processo de danos morais ou coisa do tipo, sabe? Porque pode dar muito fácil, sei lá, você encontra um braço humano no lixo de sua casa, você faz, sabe? Então, você enterra, né? Ai, meu Deus! O cara voltou bêbado pra casa, acordou de manhã, tem um braço perto da casa dele. Pô, matei um cara, né? Sei lá. Que eu fiz, né, cara? Depois que acabou a brincadeira e eles foram recolher, né? Porque eles sabiam onde estava escondido cada um. Teve uns membros, eles não acharam. Então, o que acontece? O pessoal pegou e levou pra casa, sabe? Aí, o que eles estão fazendo? Eles avisaram a polícia e estão procurando o pessoal que roubou os membros deles, tá ligado? Pensando o que o cara vai fazer com um membro fake, sei lá, levar pra casa, pendurar no meu quarto. Eu tenho uma perna pendurada no meu quarto. Maneiro isso. E os caras da Cap ficam procurando, né? Esfrega um anúncio no posto. Procura-se perna humana. Entrar em contato com a Capcom, caso você encontre uma do tipo. Deviam pesquisar melhor a próxima promoção que eles forem fazer, cara. Sei lá. É. Imagina, eles vão promover uma invasão de zumbis a uma cidade, tá ligado? Não vai precisar ninguém, ninguém vai achar que é de verdade, vai atirar nos caras. A próxima notícia, acho que vai alegrar bastante os fãs de Mass Effect, ou pelo menos o André, né, que é um fã extremo da série, assim, ele perdeu a vida dele quando ele conheceu o Mass Effect por, sei lá, 2 semanas. Não existiu o André, sabe? Existiu o Mass Effect na casa. E essa notícia está no Download News também, confira lá. Finalmente foi anunciado que em 2010 vai ser lançado a continuação do jogo Mass Effect lançado para o computador, que vai ter também sua versão para Xbox 360. Eles não deram muitas revelações sobre o que vai acontecer ainda. Eles só falaram que os humanos agora vão confrontar um perigo ainda maior, mas tipo, não foi revelado do que se trata. Os caras que anunciaram a notícia disseram o seguinte: iremos superar a experiência extraordinária que nós trouxemos aos nossos fãs em Mass Effect, através de combates intensificados e expandindo as opções de armas, bem como aumento da profundidade de exploração do planeta. Tudo isso ao mesmo tempo e oferecendo uma poderosa e emocionante história. Só que, cara, eu penso o seguinte: Mass Effect 1 é enorme, cara, é um jogo gigantesco. Claro. O André não achou tão grande, não, velho. Não? Ele mediu tanto na história que pra ele, quando acabou, falou assim, já acabou. Cara, é enorme. Eu tenho certeza que é enorme. É enorme, sim, cara. Cada planeta tem sua população, tem os planetas que você não pode aterrissar neles e explorar eles, porque eles são feitos de material muito hostil pra você e sua armadura não aguenta e tal, sabe? É muito grande e tal. E se eles vão expandir mais esse universo e vão lançar ele em 2010, eu acho que, nossa, vai ser um jogo, assim, muito grande, sabe? Vai ser um dos grandes jogos de 2010, cara. Sinceramente. Não, o André, cara, ele passou semanas jogando lá, só de cuequinha de Charmander e tal. Só de cueca do Don Spam lá, né, e tal. É, é que ele tem várias, cara. Quase a coleção toda, né, tá completando. O fato que o Mass Effect ia sair, ele foi anunciado a primeira vez na Video Games Live, né, do ano passado. Tá vendo isso? Não foi surpresa pra ninguém quando falaram que ia sair. Tipo, agora só foi oficialmente. Na Video Games Live, eles, tipo, falaram, gente, vai ter continuação, tipo isso? Falaram, falaram uhum. Sim. Só não falaram tantos detalhes. Pô, mas na Video Games Live, assim, qual contexto? No meio da música, assim... Mass Effect 2 vai sair, gente! Não, realmente, eu acho estranho também anunciarem lá, mas tudo bem, né? Se anunciou, anunciou, né? A próxima notícia aí, cara, é que infelizmente o nosso downloader Diego não se classificou pra final do campeonato de Pro Evolution Soccer. Pô, cara, não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Ele, cara, ele tinha muito, ele tinha muitas possibilidades. Eu lutei bastante, olha só. Tive 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota, e mesmo assim fui desclassificado. Foi uma caixa de surpresas, né? O Leandro também participou do campeonato, né? Diga-se de passagem. Fiquei com 0 pontos. Ok, né? É o campeonato de Pro Evolution Soccer do bairro, cara. Quem foi o campeão dessa temporada? Foi o Felipe, cara. Parabéns pro Felipe aí. Nosso Download News, episódio 30, vai ficando por aqui. E Mission Failed, Your Partner Dies. Ah? Resident Evil 5 é essa, rapaz. Hã? A minha próxima notícia agora, né, vai alegrar... Vai mudar a ordem mesmo? Ah, não, nossa, viajei, desculpa. Caraca, hein? Toma. Não sei por que eu tive esse tempo. Vai mudar a ordem, filha da puta. Tava lembrando mesmo, não sei por que, velho, mas... Eu tenho um desabafo aqui, cara, Ah. Tem gente que esquece do Diego, sabe? Outro dia eu estava num chat no Skype com alguns ouvintes e, de repente, um ouvinte pergunta e fala assim, quem é Diego? Ah, Diego? Diego? Ah, ele é de que podcast? Caraca. Cara, o como pior assim? É que eu tava com um chat de ouvintes do Nowloading, sabe? Você, entendeu? Que falou isso pro Diego. Epic headshot pra você. Foi muito feio da sua parte. Não deveria ter feito isso. Eu não vou dar nomes, cara. Mas eu sei quem é. O que é? Movimento aí, eu conheço o Diego. A campanha, né? Eu conheço. Eu já ouvi falar desse cara, né? Pelo menos. Uma mancha verde no Nowloading. Eu sou um amigo imaginário de muita gente aí.